Diz Imam al-Mujaddid rahimahullah, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, rahmatan wasi'a, babun la yakulu assalamu ala Allah, la yakulu assalamu ala Allah. Este capítulo, o Sheikh rahimahullah disse, capítulo não se diz assalamu ala Allah, capítulo sobre este masala que é, não se diz assalamu ala Allah. Por que o Sheikh rahimahullah mencionou este capítulo? Ele rahimahullah pretende com este capítulo chamar a atenção a um aspecto que é palavras que não convém dizer ou mencionar, porque são palavras que vão ao contrário daquilo que é o monoteísmo. Então, o que tem de errado é a pessoa dizer assalamu ala Allah? Assalamu ala Allah. Assalam é um dos nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. E vimos nos capítulos anteriores a obrigação do muçulmano venerar e respeitar também os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E este capítulo é uma continuação, ou está ligado aos capítulos anteriores, que fala sobre a importância do muçulmano respeitar e saber lidar com os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Como vimos na aula passada, não é permitido chamar Allah subhanahu wa ta'ala senão da forma como ele chamou a si próprio, bem como o seu mensageiro sallallahu alaihi wa sallam chamou a ele. E aqui, antes de continuarmos, tem uma questão da aula passada, ou da aula antepassada, se a memória não me falha. Alguém perguntou sobre por que não podemos dizer Allah, Deus, ou algo parecido. Yani, as pessoas no mundo chamam Allah de Deus. A verdade é que o muçulmano não se baseia naquilo que a maioria faz. Primeiro, este é o primeiro ponto. O muçulmano não se baseia naquilo que é a maioria, ou que a maioria das pessoas diz ou faz. A base, como vimos, é que Deus não é o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, não é permitido ao muçulmano chamar Allah de Deus. E também a palavra Deus tem ma'ani fasida, tem significados fasid, tem significados, yani, falsos. Pois, existem pessoas que chamam Deus e pretendem uma divindade que está dividida em três. Por exemplo, os cristãos, quando dizem Deus, será que o conceito e a percepção que têm de Deus, ou yani, dessa palavra, é a mesma que a gente tem de Allah subhanahu wa ta'ala? Não. Hasha lillah. Yani, a palavra Deus tem um significado diferente daquilo que é o nosso significado quando a gente diz Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah subhanahu wa ta'ala não gerou e não foi gerado e não tem semelhante subhanahu wa ta'ala. Portanto, o muçulmano somente deve chamar Allah subhanahu wa ta'ala de acordo com os nomes que ele subhanahu wa ta'ala mencionou no Al-Qur'an, ou o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou na sua sunna. E esse nome Allah é um nome exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala. Não partilha com nenhuma outra divindade. Não existe nenhuma divindade além de Allah subhanahu wa ta'ala que tem este nome. Esse é um nome exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, por que você vai deixar esse nome exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala e você vai chamar Deus, que é um nome que partilham outros, que adoram outros além de Allah subhanahu wa ta'ala? Quer dizer que é um nome que tem significados diferentes daquilo que é o significado de, yani, o nome Allah. E como vimos na aula passada, o nome Allah quer dizer al-ma'budu bihaq, aquele que é adorado verdadeiramente, aquele que é adorado verdadeiramente. Portanto, o muçulmano deve se permanecer ou deve se apegar aos textos do Alcorão e da Sunna, até nesses assuntos que você pode pensar que é mesquinho. Ah, por que não vamos dizer Deus? Porque Allah subhanahu wa ta'ala não chamou ele de Deus, daí que não vamos chamar ele de Deus. Como outros dizem, quando escrevem Basmala, em nome de Deus. Em nome de Deus. Quem é esse Deus? Allah? Allah não tem nenhum nome chamado Deus. Não tem nenhum nome chamado Deus. Portanto, o muçulmano deve prestar atenção a esse assunto. Portanto, faz parte de venerar os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. A gente chamar Allah subhanahu wa ta'ala com esses nomes e atributos da forma como ele subhanahu wa ta'ala pretendeu, bem como seu mensageiro sallallahu alaihi wa sallam. Taib. Voltando para o nosso capítulo, As-Salam é um dos nomes de Allah subhanahu wa ta'ala que indica aquele que dá paz, aquele que dá paz e sossego. Tanto o nome As-Salam quer dizer aquele que dá paz e sossego. Esse é o significado desse nome. Portanto, o sossego e a tranquilidade neste mundo, quem dá somente é Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que tem o seu nome, As-Salam. Taib. Se a gente perceber que As-Salam é um dos nomes de Allah, então não tem significado ou não faz nenhum sentido a pessoa dizer As-Salamu ala Allah. Você rogar a paz a Allah subhanahu wa ta'ala. Como é que você vai rogar paz a Allah subhanahu wa ta'ala enquanto ele subhanahu wa ta'ala é quem dá a paz? Ele subhanahu wa ta'ala é quem dá a paz. E a paz é um dos seus nomes subhanahu wa ta'ala. E dos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que dá a paz, sossego, tranquilidade. Então, Allah subhanahu wa ta'ala é ganiyun. Yani ele subhanahu wa ta'ala não precisa de nada, não precisa de você desejar a ele ou rogar a ele a paz. Ele subhanahu wa ta'ala é a fonte da paz, é a origem da paz. Sendo assim, não convém você dizer assalamu ala Allah. É como se você tivesse a dizer que a paz esteja com Allah. Allah subhanahu wa ta'ala não precisa ter esses significados que vêm da palavra paz. Ele subhanahu wa ta'ala é a fonte da paz. É como aquele que vem e, por exemplo, diz roga que a riqueza esteja com Allah. Diz assim, que a riqueza esteja com Allah. Será que isso faz sentido? Não faz nenhum sentido. Porque Allah subhanahu wa ta'ala é aquele que possui os tesouros do céu e da terra. Não precisa da riqueza subhanahu wa ta'ala. Não precisa de riqueza subhanahu wa ta'ala. E não precisa de nada subhanahu wa ta'ala. As criaturas que são quem precisam de Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. Então, o Sheikh Rahimahullah mencionou este capítulo para chamar atenção a esse tipo de palavras. E quando a pessoa diz também As-Salam, a pessoa está a desejar a paz a alguém. E quando a pessoa, por exemplo, diz As-Salamu alaykum, As-Salamu alaykum, quer dizer que você não encontrará de mim senão a paz e a tranquilidade. A paz e a tranquilidade. Daí que os ulamas mencionaram, quando a pessoa diz assalamu alaikum para uma outra pessoa, você está a dar a ele garantia de que você não fará nenhum mal a ele. Você está a dar garantia de que você não fará nenhum mal a ele. Portanto, não faz sentido, não é conveniente você dizer assalamu alaikum para o teu irmão e meia volta fazer algo de mal a ele. Insultar a ele ou falar coisas dessas, ou fazer coisas que prejudicam ele. Você, quando diz assalamu alaikum, você está a garantir a ele de que ele não vai ter de ti senão a paz e a tranquilidade. Não terá de ti senão a paz e a tranquilidade. Muitos, às vezes, dizem palavras que não meditam no seu significado e fazem meia volta coisas contrárias àquilo que eles proferiram. Portanto, muitas pessoas dizem assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, e não sabem quais são as implicações dessas palavras. Não sabem quais são as implicações dessas palavras. Você, quando vem dizer assalamu alaikum, você deve ter na tua cabeça, na tua consciência, de que Você está a garantir essas pessoas a paz e o sossego. Quer dizer que de ti eles não encontraram senão sossego, tranquilidade e paz. E nada de mal. E nada de mal virá de ti para eles. Portanto, o Sheikh Rahimahullah, neste capítulo, chama a atenção isso, de que essa necessidade de paz, tranquilidade e sossego, não é para Allah subhanahu wa ta'ala. Ele subhanahu wa ta'ala, pelo contrário, é quem dá a paz e o sossego. Ele é quem dá a paz e o sossego. Disse Rahimahullah, mencionando a evidência desse capítulo, disse: "Fi sahih an Ibn Abbas, an Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qala: Kunna idha kunna ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi as-salah, qulna as-salamu 'ala Allah min 'ibadihi, as-salamu 'ala fulan wa fulan. Fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam: La taqulu as-salamu 'ala Allah, fa inna Allah huwa as-salam. La taqulu as-salamu 'ala Allah, fa inna Allah huwa as-salam." Yani Allah subhanahu wa ta'ala é que é as-salam. Tem uma indicação de que o áudio não está audível. Não sei se é para todos. Não sei se todos têm esse problema. Espero que. Está aí. Talvez possa ser problema de conexão de internet. Está aí. Neste hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ou Ibn Abbas, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, disse que eles, kunna idha kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salah, quando eles faziam salah com o profeta sallallahu alaihi wasallam, eles diziam na oração, yani no tashahud, assalamu ala Allah min ibadihi. Assalamu ala fulan wa fulan. Yani eles diziam, antes de serem ensinados o tashahud, antes do profeta sallallahu alaihi wasallam ensinar a eles, explicar a eles o tashahud, eles diziam assalamu ala Allah. Diziam que a paz esteja com Allah. E também diziam assalamu ala fulan wa fulan, que a paz esteja com fulano e fulano. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, e o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "La taqulu assalamu ala Allah." Não digam assalamu ala Allah. Não digam que a paz esteja com Allah. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ. Pois Allah subhanahu wa ta'ala é que é as-salam, aquele que dá paz e a tranquilidade. Sendo assim, não rogai a paz para Allah subhanahu wa ta'ala, pois Ele subhanahu wa ta'ala é a origem, a fonte da paz. Ele que dá a paz e a tranquilidade. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui proibiu os seus companheiros de usarem essa frase, ou de dizerem essa frase, assalamu ala Allah. Assalamu ala Allah. Tanto Allah subhanahu wa ta'ala não precisa de doa de nenhum servo. Allah subhanahu wa ta'ala não precisa de doa de nenhum servo. E ele subhanahu wa ta'ala, yani, nós pedimos a Allah e não pedimos para Allah. Yani, nós como servos pedimos a Allah, mas não pedimos para Allah. Yani, quando você diz assalamu ala Allah, você está a pedir para Allah. Você está a pedir a paz para Allah. E Allah não precisa dessa paz que você está a pedir para Ele. Mas sim, nós pedimos a Allah. Sendo assim, a gente diz assalamu alaikum. Quer dizer que a paz esteja convosco. Assalamu alaikum, que a paz e a tranquilidade esteja convosco. Ou a gente pede, yani, um outro dua. A gente tudo isso pede a Allah subhanahu wa ta'ala. E não pedimos para Allah subhanahu wa ta'ala. Então, devemos saber diferenciar entre essas coisas. Invocar a Allah ou invocar para Allah. São coisas totalmente diferentes. Tá aí. Esse é o capítulo sobre La yuqalu assalamu ala Allah. Vamos passar para um novo capítulo.